Verão muitas coisas que trouxemos do Oceanário. Primeiro que tudo, isto é um projeto que foi concebido para levar a missão do Oceanário a todos. É o 115º município que visitamos e a ideia é passar muitas descobertas que podem ter aqui sobre os oceanos. Preparámos um conjunto de atividades, primeiro que tudo, que vai de encontro à exposição que inauguramos há 2 anos, sobre as tartarugas marinhas. Irão descobrir, por exemplo, nos Açores passam 3 espécies de tartarugas marinhas, a de couro, a verde e a comum. Relembramos-lhes as características destes répteis maravilhosos, por onde passam, o seu ciclo de vida. São características, curiosidades, que nos despertam depois para a sua proteção e conservação. O principal objetivo deste projeto é levar a missão do Oceanário de Lisboa, e a missão do Oceanário de Lisboa é dar a conhecer os oceanos de maneira que lhes possamos dar valor e conservá-los. Isto é um projeto gratuito para todos, todos, não se paga nada. Durante a semana, dias úteis, estamos abertos para escolas, lares, CERSES, todas essas instituições. No fim de semana reservámos o sábado, a partir das 10 da manhã até às 13, depois das 14h30 até às 17h30, para todos. É gratuito, falaremos não só desta viagem que as tartarugas marinhas fazem desde que nascem até morrerem, falamos de consumo sustentável de peixe e marisco, falamos de características e curiosidades do Oceanário de Lisboa, das espécies que lá temos, desvendamos um pouco do mistério sobre tubarões, que são daqueles seres enigmáticos e que assusta muita gente, mas se calhar revelamos aí coisas que não é bem assim. Ou seja, preparámos um conjunto de atividades para todos, desde o mais pequenino até o mais graúdo. Então, primeiro que tudo, nós aqui no Vai Vem, sábado, distribuímos também vales 10% de desconto para todos. Durante a semana tivemos a entregar também uns vales especiais para as escolas, em que depois as escolas poderão usufruir. Essa é uma das vertentes do projeto, poder partilhar a missão com todos. No Oceanário de Lisboa temos preços especiais para grupos, para idosos, a partir as crianças só pagam a partir dos 3 anos. Existe o bilhete de família que inclui 2 adultos e 2 crianças, com um preço também razoável, cerca de 25 euros. Ou seja, há uma panóplia de preços que podem ir ao nosso site e verificar o que é que pretendem visitar. Podem só visitar a exposição das tartarugas, podem só visitar a exposição permanente, aquela que inauguramos em 98, mas com certeza que vão fazer uma viagem pelo mundo dos oceanos que não estão à espera, e descobrir várias coisas relacionadas com as espécies que lá temos que não estão presentes no nosso dia-a-dia. O que nós quisemos com a construção deste aquário foi permitir uma aproximação de um ecossistema que muito dificilmente muitos contactarão, não é? Nós temos um programa de educação muito, muito representativo para todas as classes etárias, não é? Desde o pré-escolar até ao secundário temos vários ateliês, visitas guiadas que melhoram a visita, não é? É muito mais engraçado vermos e termos alguém que nos explica e que nos ajuda a interpretar aquilo que estamos a ver, não é? Do que só a visita livre, apesar de termos a informação nos painéis, mas não chega, não é? Eu aconselho sempre a visita guiada, ou se forem as escolas, se as escolas forem, que façam ateliês, porque serão melhor servidos.